Multi Animais com motorizado pista 17, vento noite 0 graus 2 norte. Luciane Mike, sala 50, libere direito, estou na frequência livre, boa tarde. Do táxi até a Oscar, chamando a Oscar para ingresso, Vitor de Juliette. Boa tarde, Azul 4463, não tem um ponto de espera? Boa tarde, não tem ponto de espera, Azul 4463. Fogo, Tango Papalco, Pascoal, Machado Cavalho, propõe. Fogo, meu Tango Papalco, Pouso na pista 1-0. Eu tenho papo alto, estou autorizado pista 1-0, vento da 2-0 graus 1-0, qual parte que segue a pouso como? Autorizado da, de pouso na 1-7. Afirmativo, já solicito cancelamento do plano? Sim, amor, tenho papo alto. Como eu tenho papo alto, o plano de instrumento cancelado é o 5-3, curva esquerda, base pela direita, reforço final da 1-7. Esquerda, base da 1-7, vai reforçar, papo alto. Só para o meu tango papalco, qual parte que segue após o pouso? Parte 5, ciente. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus 1-9. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, 4-4-3. Alfa Pau, salve estado, pouso autorizado pista 17, vento 110 graus, 1 nó. 110 com 1 nó, autorizado, Alfa Pau. Alfa Pau com a base, baixado para baixo. Júlia, após a passagem do tráfego na curtíssima autorizada ali, não tem. (4463) azul, decola 55, controle Salvador 1208. 1208, 4463. A barra meu tanto para a alfa, no solo tem bem atualizado da track, informe que está livre. Sim, estamos com o nosso. ETBGS, autorizado de decolagem em pista 17, vento 070 graus 2 nós. Vitamina Juliette, decola 58, chama o controle 1208. área da cidade para nós fazer falar. Autorizando no 3, bom, boa tarde, autorizando a minha área decolar, pista 1-0, vento variável 2-0. Sim, autorizado a minha área decolar, vento variável 2-0 no 3. 2437, informo que devido ao tráfego de cola frente, mesma saída, mesmo destino e performance semelhante, o senhor deverá aguardar mais 2 minutos para decolar. Ok, mantém a posição, o TAM 343D. E se quiser acordar com o controle, você precisa manter a saída para decolar. Faz esse treinamento. Este. Autorizada decolagem, gestão no zero, vento 260 graus, 2 nós. Autorizada decolagem, gestão 3437. Decolando no zero, controle Salvador no 208. 208. 208 Salvador, bom dia, o TAM 304, 95 milhas, negativo ainda, Campo Amigo. 304, ponto autorizado, posição no zero, 2240 graus, 32. Ponto autorizado no zero, aviso Flamengo 500, TAM 304. Solo 13, libera a direita, São Salvador, 1219. 378, boa tarde, está pronto no posto zero. 378, atualizado a linha de decolação no zero, vento variável 3, não. A linha de decolação no zero, 378. Salvador, muito boa tarde, é o voo 1255 estabilizado no RP. Voo 1255, boa tarde, já está visão com campo? Afirmo. Voo autorizado aqui, sol no zero, vento variável 3 nós. Ele pouso no zero, voo 25. na aproximação, guardando autorização de pouso. Terminando 4-1, solo 3-0, libera a direita, solo 1-2 no nome. Direita, só 1, 2, 1, 9. Entra com desutilizado pista no zero, já entrou como? Depois no zero, minha saída zero. Boa tarde, informe Mike Uniforme, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Qual parte que segue após pouso? Pátio 5, EDTA. Seguinte, pouso não no zero. Vamos aguardar o visual, caso positivo a gente visual, a gente pausa não no 7, se não atrapalha seu tráfego. Seguinte, reporte então quando estiver visual, caso não, eu solicite a 17. Agora o contato visual com o campo, está visual para pôr o cancelamento, se é autorizado para a 1-7. Plano instrumentos cancelados 4-3, curva esquerda, base pela direita, repassando a 1-7, informe Mike Uniforme. Para a base 1-7, uniforme. Quero falar 4-3, libera direita, só o Salvador 1219. 1-7, se possível encurtando o tráfego, pouso autorizado pistão no 7, menos 240 graus, 031. Você já está na base da 1-7 e vai ingressar já na final, né? Só mais que falta, você travou. Sim. Thank you. Alfa Mike Nissan, Palos 46, libera direito, estaciona na frequência livre, boa tarde. Correio Salvador, bom dia, boa tarde, está 3144, estabilizado, DLS X-Ray, baixar e travado. 3144, pouso autorizado, pistão 10, vento 240 graus, 29. Ele viu o pouso na capital 10, está 3144.